o Segurança Legal, episódio 232, gravado em 19 de março de 2020, Home Office e Coronavírus. Neste episódio, falamos de alguns desafios do trabalho remoto para o enfrentamento da epidemia atual e comentamos também sobre cuidados envolvendo a segurança da informação para as organizações e para os colaboradores. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Vibe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart. E aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá, os nossos ouvintes. E também está conosco aqui hoje Fábio Assolini. E aí, Fábio, como é que está? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição de todos no Twitter, arroba Segurança Legal, no e-mail, podcast, arroba segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com, iTunes e Spotify, todos os links você encontra lá no nosso site. Pessoal, hoje nós decidimos, teríamos tradicionalmente o resumo de notícias com o Fábio, né, Fábio? Inclusive, sim, com pauta já toda preparada, né, Fábio? Exato. Mas nós resolvemos, diante dessa situação completamente atípica, algo que nós nunca vivemos, falar um pouco sobre a questão do coronavírus e como as pessoas estão se adaptando a uma nova realidade, inclusive uma nova realidade de trabalho. A gente decidiu, então, falar um pouco sobre home office. Nós três aqui temos experiência em trabalhar com home office e, sim, também vamos falar sobre alguns aspectos de segurança da informação envolvendo, né, na medida do possível, envolvendo essa questão, até porque nós temos que fazer escolhas nesses momentos críticos, né? E a vida humana vem em primeiro lugar. Então, muitas vezes nós temos que abrir mão de algumas questões, mas na medida do possível a gente vai trazer algumas informações aqui. Antes, né, Vinícius, eu acho que a gente poderia repetir algo que a grande maioria das pessoas já deve ter ouvido muitas vezes, mas acho que a gente deve repetir também, né, Vinícius? É verdade, com relação aos cuidados que tem que se tomar nesse momento, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é evitarmos aglomerações, tá? Então a gente evitar se reunir em grupos de pessoas, não ser assim realmente o que não dá para evitar, mas a gente tem que procurar se manter afastado de aglomerações de pessoas. A gente tem que limpar sempre as mãos, né? Como pode ser com água e sabão ou com álcool gel. A gente não cuidar muito com o contato das mãos com maçanetas, corrimão, então assim, nos espaços públicos principalmente, tendo contato com com maçaneta, por exemplo, corrimão, cuidar muito para não levar a mão aos olhos ou a boca, né, o contato com as mucosas do corpo, porque isso é o que causa a infecção, o contágio. Então, uma dica que eu tenho visto alguns profissionais da saúde colocar é você procurar usar na maçaneta, por exemplo, corrimão, usar a sua mão esquerda, se você é destro, e se você é canhoto, usar a mão direita, né? Porque é a mão que você tende a usar menos para coçar os olhos, ajeitar o cabelo, né? Passar a mão no rosto de maneira geral. Então, tomar esse cuidado, lembrando a questão das máscaras, tá? A máscara é para quem já está contaminado, né? Não vamos aumentar ainda mais o preço das máscaras comprando máscara sem necessidade. Então, melhor é manter a distância dos grupos, pelo menos 1 metro de distância das pessoas, evitar cumprimento, abraços, apertos de mão. Isso, neste momento, não é antipático, é necessário. Então, fica aí a nossa contribuição para relembrar esses cuidados básicos, fundamentais, que devem ser tomados. Certo, certo. Nós pedimos para alguns, né, colocamos um aviso lá, um pedido no nosso grupo Telegram para que os ouvintes, os apoiadores enviassem mensagens, enfim, de dúvidas, né? Nós recebemos aqui, recebemos algumas mensagens, selecionamos três, né, a primeira do Rosberg Júnior. De maneira geral aqui, ele diz que a gente, né, já ouvi comentários que estamos nos aproximando do Natal dos hackers pelas oportunidades que vão aparecer. O Assolini comentava antes aqui que isso já está acontecendo, né, Assolini? Exatamente. Nós temos visto aí, por causa da situação, né, já vários ataques usando essa temática. Bandidagem está se aproveitando do momento e da situação para tirar proveito próprio. Nós vamos depois, dentro do programa de hoje, comentar isso com mais detalhes. Uhum. O Rosberg ainda coloca aqui que, pelo que tem visto, pela pressa, e para não ter que pagar licenças extras, muita gente vai instalar um software de acesso remoto no desktop do trabalho para acessá-lo do computador de casa e só. Se puderem ressaltar a importância do uso de VPN, duplo fator de autenticação e outras boas práticas, seria ótimo. Então, na verdade, né, Rosberg, a depender do caso, e essa é uma coisa que a gente também conversava antes aqui, essas dicas que a gente vai dar, elas são bastante genéricas e as possibilidades envolvendo o que as empresas podem fazer vão variar igualmente do porte das empresas, do tipo de atividade e de como elas se prepararam para situações dessa natureza. Lembrando que quando a gente fala em gestão de risco, né, Vinícius? Sim. A gente sempre leva em consideração a probabilidade da ocorrência de um risco para utilizar medidas de controle. E, via de regra, não é tão comum assim lidar com esse tipo de risco, né, Vinícius? Exato. Assim, quando a gente faz uma análise de risco, né, antes se faz uma modelagem de ameaças, ou ela vai sendo construída à medida que tu vai levantando, né, as situações, vai analisando o ambiente, essas ameaças, ameaças que são pouquíssimo prováveis, tu não vai considerar. Então, por exemplo, um risco na pandemia é algo que não estava no radar há muito tempo. E o risco, bom, do que aconteceu, né, lá nos Estados Unidos com relação às duas torres, né, ao World Trade Center, nunca ninguém calculou o risco das duas torres serem obliteradas do jeito que foram, com aviões sendo lançados nas torres. Então, esses eventos muito pontuais, são difíceis de serem considerados, porque até mesmo o custo de se preparar para eles, frente à probabilidade deles acontecerem, acaba fazendo com que você não tome os controles. Então, se, imagine que há um ano, não precisa nem ser um ano atrás, pode ser na metade, em julho do ano passado, julho de 2019, você faz uma análise de risco. Olha, vamos considerar a possibilidade de uma pandemia, vamos, né, fazer um exercício. Então, se houver uma pandemia, aí você tem que prever tudo. Ninguém vai poder ir sair de casa para trabalhar porque vai ter quarentena forçada. Uhum. Então, para se preparar para isso, a gente tem que ter VPNs tudo prontas. É importante... Notebook para todo mundo. Notebook para todo mundo, a coisa previamente instalada. Cara, e são equipamentos, são recursos que provavelmente boa parte deles vão ficar parados na empresa esperando a pandemia vir. Aí, de repente, acontece e você está preparado. Opa, né? Que bom você estar preparado, você considerou esse risco. Mas se o cliente olha para ti e diz assim, cara, qual é a última vez que aconteceu uma pandemia mesmo, na época da gripe espanhola, talvez, a influenza, que matou milhões de pessoas na época, eles dizem, olha, a probabilidade disso é baixíssima, eu não vou comprar um monte de notebook, investir em concentrador de VPN que consegue comportar aqui 300 VPNs simultâneas para quando acontecer uma pandemia. Eu não vou fazer isso. Pela probabilidade, tu acaba descartando, né? Você até tem certos negócios, um exemplo de um conhecido que estava comentando comigo, a instituição... Todo mundo na instituição já trabalhava com notebook por outras necessidades, e aí, nesse caso, foi um tanto quanto fácil, claro, virar, né, a chave, porque todo mundo tinha notebook, né? Claro que isso também... Por uma outra razão, né? Por outras razões. Questão de contingência, né? E também já estavam acostumados a trabalho remoto, enfim. Mas depende muito também da atividade, né? Você tem um call center, por exemplo, é muito difícil você levar todo mundo do call center para casa. Você não dá notebooks para atendentes de call center, né? A gente tem que observar isso também, né? Nota que quanto mais proteção tu quer, quanto mais... Eu vou dizer, a palavra certa é cauteloso. Quanto mais cauteloso tu quer ser, mais caro vai ficando. Então, aquela história do se proteger de 80% dos riscos, até ali, custo-benefício está ok. Agora, tu tentar chegar perto de 100%, tu vai gastar muito. Não tem então, como. É como um seguro de carro. Tu faz o seguro do carro, tu tem um certo limite ali de franquia, tu tens um limite de cobertura para danos a terceiros, tem tudo com certos limites. Agora, vamos supor tu diz, não, eu quero me preparar para o pior, eu não quero ter limite na cobertura, não quero ter nada. Eu quero, se acontecer alguma coisa, não quero ter a mínima chance de gastar nada. Bom, sim, vai ser mais caro. Seguro vai ser muito caro. Aí tu, de repente, não vai ter, não vai valer a pena, ou tu não vai ter recursos, ou, né, pra pagar o seguro que tu tá querendo, com a proteção que tu queres. A Soline, Vinícius, o Emílio Arimateia também encaminhou uma mensagem pra nós, dizendo o seguinte: ele deu algumas sugestões aqui, coisas a se pensar, né? Porque. Um dos aspectos do trabalho remoto também que deve ser levado em consideração é se o empregado ele vai utilizar um equipamento próprio ou se ele vai utilizar um equipamento da empresa. E em cada um desses casos, a forma de lidar com o trabalho remoto vai ser completamente diferente, né? Então ele diz aqui, a conexão com a internet em sua residência é confiável? Usa o Wi-Fi do prédio, do seu apartamento ou 3G? A VPN foi configurada corretamente pelos técnicos da empresa? Seu equipamento tem antivírus, firewall e está com o sistema operacional atualizado? O usuário recebeu treinamento nas ferramentas para trabalho remoto? Atenção com vestimenta e rotina do lar? Foi estabelecido um horário para trabalho remoto? O ambiente está sem barulho e refrigerado? Está tudo funcionando no equipamento? Microfone, caixa de som, webcam? Essas são questões também que o sujeito ele vai precisar encaixar o trabalho remoto dele dentro de uma rotina que muitas vezes não está preparada, né, pessoal? E vocês que sabem muito bem, a questão de filhos também, ela muda completamente a dinâmica de uma casa, né? Porque os filhos agora também estão em casa, né? Sim. Exato. A escolinha já parou. Não tem mais escolinha. Sim. A gente está com uma professora em casa, mas não sei por quanto tempo ela vai poder ir. Pessoal, só para ressaltar também que a gente está lendo essas mensagens aqui, mas essas questões nós vamos falar ao longo do programa de hoje, né? E por último, o Alexandre Hajihara ainda diz que ressalta a questão dos golpes, né? E a necessidade das pessoas se manterem também informadas e ligadas nessas novas possibilidades de ataques. Ele diz aqui também que o Slack já notou uma alta nas ações em janeiro, porque muitas pessoas vão começar a trabalhar com ele, né? Que as empresas também precisam se preocupar com a propagação de fake news e que se não demandaria uma agilização do deploy do 5G no mundo, né? Enquanto o 5G está seguro. Essa parte até a gente não tinha preparado para comentar, mas creio que nesse momento... Aparentemente não, né? Até porque outras prioridades aí estão no radar, tanto dos governos quanto das empresas. Né? Investimento vai ser um problema. Por um certo tempo ainda, né? Exato. Inicialmente a gente tinha pensado então em trazer as medidas que as equipes de TI teriam que implementar, para mover as pessoas de forma muito rápida. Então, a gente parte de um desafio aqui, que seria como, de forma rápida, diante de uma emergência, levar todas as pessoas da empresa a trabalharem em casa de forma segura e eficiente. E ainda mais barata, né? Porque o custo agora, em face do problema econômico que tudo isso vai causar, vai impactar diretamente na economia de muitas empresas, e algumas até correm o risco de perder a sua fonte de receita, né? Então, esse é o desafio. Eu não sei quem quer falar, Vinícius? Eu só vou botar uma pitada aqui, daí pode o Fábio tocar a ficha, que a gente está mais falando do que o Fábio. Tá. Que é o seguinte, essa questão econômica, né? O dólar está praticamente a R$5, né? Não, já passou 5. Já passou. Já está a mais de 5. 5,20 ontem bateu. 5,20? Eu não vi ontem. Meu Deus do céu. Bom, e muitos dos serviços que a gente utiliza e dos produtos que a gente utiliza na área de TI, o preço é em dólar. Exato. Então, só isso já é o suficiente para ampliar os nossos custos, aquilo que a gente já tinha. Então, eu assinei o Zoom agora essa semana para conseguir fazer algumas coisas que eu queria fazer. Era $15, eu paguei R$70 e poucos já, então já tá aumentando o custo só aí, né, para manter o que a gente já tem e para as coisas mais simples aí. Imagina para as coisas, para os investimentos que vão ter que ser feitos para fazer esse acesso remoto. Fábio, por favor. Né? Sim, acho que é um momento que pegou de surpresa muitas empresas, né, que tiveram aí que de forma muito rápida e abrupta colocar muita gente em home office. E claro, isso é um desafio enorme, né? Nós vimos aqui em São Paulo. Há empresas especializadas no aluguel de notebooks, de computadores, e essas empresas registraram uma altíssima demanda, porque muitas empresas não tinham notebook para todo mundo, então tiveram que alugar, e isso fez com que o preço do aluguel de notebooks disparasse. Então, além do fator do dólar alto, né, para alguns serviços que são contratados em dólar, há também esse empecilho do notebook caro, porque muitas empresas tiveram que alugá-los, né? E claro, mediante todo esse cenário, eu vejo dois desafios. Primeiro, para as empresas, que é a primeira parte que nós vamos comentar agora, os detalhes técnicos que as empresas têm que se cuidar para oferecer um home office seguro aos seus funcionários. E na última parte, mais voltado para o empregado que vai trabalhar em home office, né? Dicas de como ser produtivo no home office. Eu, particularmente, estou na área trabalhando em home office já há 10 anos. Então, tenho alguma experiência na área e posso comentar. Então, na última parte do programa, nós vamos deixar focado para o funcionário que vai entrar trabalhando em home office algumas dicas de produtividade, e também como ele pode trabalhar de forma segura. Lembrando também, pessoal, que o ambiente ele tende a ser heterogêneo, né? Enquanto no parque de máquinas da empresa você consegue manter uma homogeneidade das máquinas, sistemas operacionais e tudo mais, né? Nós vamos enfrentar situações de empresas que não têm notebook para todo mundo ou máquinas para todo mundo e eventualmente vão precisar contar com os equipamentos do próprio empregado. Isso é um problema. Isso vai ser um problema, né, Vinícius? Porque, e a Soline, porque se você acaba tendo que rivalizar com o próprio uso da máquina com os outros familiares, as pessoas estarão em casa, né? E não é todo mundo que tem dois, três computadores em casa para isso, né? Então, esse é um desafio também, né? E não só a quantidade, não só a questão do uso, né, da ocupação da máquina em casa, mas também a questão do tipo de uso feito. Então, uma coisa, e a gente, até de repente vale a pena a gente levantar, Guilherme, o número daquele episódio que a gente falou sobre o que é um comportamento seguro na internet. É um episódio já bem antigo que a gente gravou, mas ele agora se torna bastante relevante, tá? Então, assim, a questão do que o usuário tem instalado, os usos que são feitos do computador. Então, a mesma máquina que você vai usar para trabalhar, de repente é a máquina que o filho do funcionário lá utiliza para jogar, baixa software, craqueia software, ou seja, aí viram, aí sim, né? Aí, Fábio, a coisa vai, o risco vai lá em cima. O sim. Cara baixa software pirata, então o próprio software pode estar infectado com algum tipo de malware e baixa o tal do craqueador, que de novo é um software que também pode ele mesmo ser um malware, pode não só fazer a função que ele promete fazer, que é desbloquear o uso, o pirata, vamos dizer, né, do software que vocês estão que o usuário está querendo, mas pode, junto com isso, trazer um brinde lá de infectar a máquina ou transformar a máquina num bot ou dar acesso remoto ao computador, alguma coisa assim. E esse mesmo ambiente vai estar sendo compartilhado para fazer acesso aos sistemas da empresa, para fazer o trabalho remoto. Então, isso é muito, muito crítico, porque eu tô vendo até aqui em 3 de maio tá acontecendo um pouco esse movimento de ir pro trabalho remoto. Não é só uma questão de jogar os documentos todos na nuvem e passar acessado o computador. Né? É a segurança do próprio terminal mesmo. Exatamente. Do terminal que o funcionário vai estar utilizando em casa. Se ele não é da empresa, se a empresa não tem um controle sobre ele, ele vai estar correndo riscos, a empresa tá correndo riscos ainda maiores por causa desse uso, né? Sim. E aí, bom, a gente vai dar algumas dicas aí na sequência com relação a antivírus, inclusive, que talvez seja um recurso que as empresas vão ter que oferecer, pelo menos isso, para os funcionários usarem nas suas máquinas. Né? Sim. Olha, você vai usar tal antivírus com esta configuração. Com esta configuração. Exato. É o mínimo que a gente vai acabar... que a gente vai acabar exigindo. Bem, pessoal, então a outra questão aqui, a gente tem, na verdade, dois grandes cenários, né? Um cenário, o pior cenário possível, que seriam usar máquinas dos próprios usuários, sim, sem um ambiente de colaboração, sem que os usuários tenham um file server, sem licença de antivírus. Algumas vezes sem licença do próprio sistema operacional. Exato, e sem VPN. Esse seria o pior cenário, né? E aí é até difícil dizer o que a empresa de TI poderia fazer nessa situação. O melhor cenário é um acesso a um desktop remoto da empresa via uma VPN, e aí quando você acessa esse desktop remoto, você pode, via o desktop remoto, acessar servidor de arquivos, softwares e tudo mais, mas aí você joga o usuário dentro do próprio ambiente da empresa, né? E aí nós temos variações entre esse pior e o melhor cenário, né, Vinícius? A gente tem... Eu diria que o melhor cenário é sempre aquele que a empresa tem como controlar, vamos chamar de terminal, tá? Porque, se não a gente chama desktop, pode confundir com um computador, daí tem que falar em notebook, então, vou chamar de terminal do usuário, terminal do funcionário, tá? Então, assim, a partir do momento que a empresa tem controle do terminal, é melhor para ela. Seja esse terminal uma sessão de desktop remoto, como tu colocaste, né? Ou seja, uhum, o equipamento, mesmo o hardware lá no lado do usuário. Então, entre essas duas possibilidades, esses dois extremos de controle total do terminal e compartilhamento do terminal do funcionário que ele usa para os pessoais, da família, etc., sem dúvida nenhuma, o terminal totalmente controlado pela empresa é melhor. Só que nesses aspectos aí, ou seja, a gente tem algum meio termo aí na brincadeira. Então, e a gente comentou bastante isso, tem muito a ver com a questão do BioD, Guilherme, que a gente já conversou sobre em vários, sim, episódios, também o Fábio também comentou, que é no caso do uso desses dispositivos, o que a empresa poderia fazer? Bom, eu não tenho outra opção a não ser utilizar o terminal do usuário. Eu não tenho condições de usar um desktop virtual nesse momento, porque falta capacidade técnica, falta dinheiro, né, etc., tá? Seja qual for a razão. No mínimo, fornecer um antivírus pro funcionário. Tá? Nesse caso, eu diria uma solução... eu vou ser bem claro aqui, tá? Pra gente não ficar aparecendo, tá indicando a Kaspersky ou de forma velada, tá? Mas eu recentemente eu tive que fazer isso num computador familiar que vai ter acesso remoto e tal. E eu botei o Kaspersky, tá? Não é por causa do Fábio, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Mas assim, mas é uma solução, tem outras soluções também, mas eu vou falar dessa que pontualmente eu utilizei, que você tem vários recursos ali, além do antivírus. Exato. Você tem o controle de um firewall para a própria máquina, controla a execução de softwares perigosos, tem proteção contra sites maliciosos, então controla a navegação. Então, um pacote de software desse tipo... ele vai ter que ser fornecido pela empresa, pela organização, no mínimo, tá? Para aumentar a segurança do terminal lá que pertence ao funcionário. Esse é o primeiro ponto. Exato. E, sem dúvida nenhuma, utilizar VPN. Tá? Porque, sem dúvida... mas eu posso botar um terminal service direto na internet. Realmente pode. Funciona? Funciona. Tá? Mas quanto mais serviços você expor diretamente na internet, você está aumentando o que a gente chama de superfície de ataque. Exato. Então, se tu começa a colocar... Não, vamos botar lá... Olha, não façam isso, pelo amor de Deus, estou falando hipoteticamente. Vamos colocar o file server disponível na internet, porque afinal o usuário tem que se autenticar. Não façam isso em hipótese nenhuma, porque isso é um prato cheio para se fazer um ataque. Então, vamos supor, eu tenho que botar o file server, eu tenho que botar o sistema interno da empresa que é via HTTPS que a gente utiliza, eu tenho que botar, de repente, algum software desktop que vai rodar na máquina do usuário e vai se conectar diretamente num banco de dados, tá? Então, aqueles softwares que não são web, que eles rodam, executável, rodando no próprio computador, se conectando direto numa porta do banco de dados. Essas coisas, assim, é impensável você expor tudo isso na internet para o usuário poder se conectar de casa. Você vai ter que usar uma VPN. Não há alternativa nesse sentido, não ao menos se você considera a segurança uma coisa importante. Então, no mínimo eu diria isso, assim, o intermediário é, vai usar o terminal do usuário, um bom antivírus, paga a licença, tá? Não adianta querer, não, vou usar esse free aqui. Paga a licença do antivírus, não é hora para economizar com isso. E faz uma VPN, tá? Utiliza a VPN com os teus funcionários que estão em casa e não expõe os teus serviços na internet, tá? Agora, fora isso, né? Aí tem as outras opções que eu já citei. Fala, Fábio. Sim, falando sobre antivírus, as melhores soluções do mercado, além do próprio antivírus, ela dá ferramentas pro pessoal da área de TI para terem um controle melhor sobre a máquina ou um gerenciamento melhor. Então, as melhores soluções oferecem um patch management, ou seja, a empresa vai poder forçar a instalação de updates, as correções críticas de segurança, né? E a empresa também vai conseguir, o que eu acho importantíssimo para funcionários que estão em home office, fazer um full encryption, né? Ou seja, cifrar todo o conteúdo do disco rígido, porque em caso de perda ou roubo do notebook, esses dados corporativos que estarão salvos nessa máquina estarão, de certa forma, seguros, evitando aí um incidente de vazamento de dados. Então, isso é importantíssimo e as melhores soluções de segurança oferecem isso hoje. E aí eu vou largar duas coisas aqui e vou jogar para ti, Guilherme, que é o seguinte... Primeiro, o full encryption, aí no caso do Windows seria o BitLocker, né, Fábio? Sim, pra, também. Porém, ele estaria disponível só para quem tem licença do Windows 10 Pro. Usuários residenciais que têm... usuário doméstico que tem aquela licença que vem com a máquina, normalmente aquela licença não é Pro. E aí, para transformar num Pro, inclusive para te dar acesso remoto, para poder auxiliar o usuário com alguma coisa... você tem que pagar lá mais uns R$500 lá para fazer o upgrade. Mas o que a Solin está dizendo é que as próprias ferramentas, o próprio da Kaspersky, inclusive, ela criptografa, entende? E aí, por ela, não pelo BitLocker. E aí tu tens um segundo, é o segundo ponto que eu ia levantar, que daí encaixa com a questão da política, Guilherme. Que tu vai fazer algum tipo de interferência na máquina do usuário, em que você vai passar a cifrar o disco dele... e você vai potencialmente ter acesso aos arquivos da máquina... Ou vai interferir no funcionamento dela, porque daqui a pouco tem um patch que tu aplica e alguma coisa pode parar de funcionar na máquina do usuário. Pode ser que o joguinho lá do filho do teu funcionário pare de jogar, pare de funcionar e aí... Então, você vai precisar de algum tipo de acordo ou de autorização do funcionário para você interferir no funcionamento desse computador, né? Que é a questão da política de trabalho remoto, né? Muitas empresas que já fazem isso para outros funcionários já possuem uma política de trabalho remoto e ela pode ser plenamente utilizada nesse sentido, nessa situação. Em outros casos, as empresas estão tendo que fazer a sua política de trabalho remoto para ajustar essas questões. Só que como a gente falou lá no episódio do BYOD... se você usa a máquina do próprio usuário, você tem reflexos trabalhistas aí que vão envolver, inclusive, a própria indenização para o usuário fornecer sua máquina para a empresa, né? Porque o empregado, se se tratar de uma relação de emprego, né, ele não tem obrigação nenhuma de contribuir com a empresa no sentido de disponibilizar recursos para a empresa. Claro que a gente está falando aqui de uma situação absolutamente atípica. Sim. Mas, juridicamente, você ainda tem o cuidado de que se você vai utilizar a máquina do seu empregado, você vai ter que remunerá-lo de alguma forma, até porque se se tratar de uma situação em que o empregado só tem um computador e a família dele, e isso a gente tem que notar, né? A situação é atípica também porque as famílias todas estarão juntas. Se ele só tem um computador, você vai retirar a possibilidade dos outros familiares utilizarem aquele computador. Então, quando você fala ainda que seria uma coisa que nós dificilmente nos preocuparíamos num outro contexto. Mas quando o Vinícius diz o joguinho do filho do funcionário pode parar de funcionar, isso tem que ser levado em consideração, porque a partir de agora as pessoas vão ficar em casa e de repente o joguinho não funcionando, você vai ter uma situação familiar ali que vai precisar ser observada, né? Que são coisas que a gente não se preocupou até agora na segurança, né? É um cenário completamente novo, né? E para nós, e para empresas e para usuários, coisas novas devem ser levadas em consideração também, né? É por isso que eu acredito que o melhor cenário é onde a empresa dá o equipamento para o funcionário trabalhar. Inclusive, concordo. Aí por questões legais, a empresa vai poder fazer um controle. E do ponto de vista de TI e mesmo da segurança, essa máquina de propriedade da empresa é o melhor cenário, porque a empresa pode lá forçar o uso atrelado a uma VPN ou a um token físico. A empresa vai poder aplicar um full encryption nos discos, vai poder fazer um controle do que pode ser instalado e do que vai ser usado nessa máquina. Então, esse é o melhor cenário hoje, né? É o cenário mais recomendável. E se o sujeito ainda não tem como não utilizar, tem que utilizar a máquina do empregado, né, o ideal seria disponibilizar um daqueles desktops remotos, né? E aí tanto a Azure quanto a Amazon possuem serviços de desktop remoto, que, né, claro, cada ambiente é diferente do outro, mas via de regra se poderia utilizar como último recurso ainda, ó, tem que usar a máquina do funcionário, então vamos jogá-lo dentro de um desktop, de um virtual desktop. A gente vai deixar os links ali, né, Vinícius? Sim. Que é o virtual desktop da Azure e o Amazon Workspaces, né, que é um que eles chamam de Desktop as a Service, um DAS, né? Tem também o Amazon Work Link, mas aí é só para celular, o App Stream da Amazon. E o Vinícius chegou até também sugerir a possibilidade de você entregar um pendrive bootável para o usuário, né, Vinícius? Poderia ser uma saída também, né? É uma possível saída. Claro que isso é mais fácil de fazer com Linux, mas é possível fazer com Windows também, tá? E nesse caso, você usa o terminal do funcionário. Ele boota esse terminal com um pendrive e ignora tudo que está instalado na máquina e tem um ambiente, vamos dizer assim, limpo, né? Para ele fazer os acessos. Então, ali seria possível. Então, se você vai usar um desktop virtual, tá? Você vai se conectar via remote desktop, com uma VPN, daria para montar um pendrive, mesmo no Linux, mesmo que o usuário não conheça nada, dá para montar um pendrive no Linux mesmo. Sim. Que boota um live ali a partir do pendrive mesmo, abre, já fecha a VPN e já levanta o RDP lá, o cliente de RDP já conecta na rede da empresa. Aí fica tranquilo, no sentido de aquilo que está na máquina não vai interferir na tua... A rigor, não vai interferir naquilo que tá no teu trabalho. Então, a não ser que tenha alguma coisa infectada lá, se é o boot da máquina infectado, alguma coisa assim. Mas assim, vai ser, sem dúvida nenhuma, mais seguro do que confiar no ambiente instalado na máquina do usuário. Isso traz algumas dificuldades, que você vai ter que montar esse pendrive e tal. Então, não é uma coisa difícil, tem muita instrução na internet de como fazer. E você vai encontrar, inclusive, como fazer o Windows bootando a partir do pendrive. Então, essa seria uma solução. Não compra a máquina, compra a pendrive, né? Prepara os pendrives e, ó... Sim. Quando for trabalhar, liga a tua máquina e faz botar com isso aqui. A maior dificuldade vai ser cada usuário ali saber, pessoal que não é da TI, né? Acessar lá o menu de boot e selecionar o dispositivo correto. Mas uma dificuldade que enfrentada uma vez, depois está resolvida. Sim. Então é uma outra possibilidade você fazer um disco bootável e ignorar o que tem instalado na máquina do usuário e não interferir com quem tem lá. Uma outra coisa, até o próprio Assolini observou isso, que são alguns riscos, algumas situações que a gente já notou nesses primeiros dias, né, Assolini? Exatamente, então as empresas já estão colocando a sua força de trabalho em home office e aí já começaram a aparecer os primeiros problemas, né? Muita empresa teve um excesso, um volume muito grande de dados em seus servidores, E muita empresa não deu conta, né? Eu sei de empresas grandes que no primeiro dia de funcionários, da maioria da sua força de trabalho estando remoto, né? Eles registraram lentidão em VPN, lentidão de acesso aos recursos. Isso é algo que o pessoal de TI tem que se preocupar para manter a disponibilidade desses recursos, né? E tem que monitorar isso de perto para garantir com que todo mundo consiga trabalhar. Eu já vi também aumento de ataques. Infelizmente, esse é um momento em que os cibercriminosos estão se aproveitando também para atacar, justamente porque a superfície de ataque, né, ou o perímetro da empresa aumenta muito. Você vai ter muita gente remota acessando os recursos da empresa, da rede corporativa, e claro, esses recursos aí vão estar expostos a receber ataques. Dois tipos de ataque que nós já percebemos. Aumentou consideravelmente os ataques de ransomware, direcionados ao usuário que está remoto, né? E também os ataques de account takeover, que é aquele onde o criminoso quer roubar credenciais de acesso para acessar recursos da empresa e assim poder, por exemplo, disseminar um ransomware, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, que isso é parte da equipe de TI que vai gerenciar a rede toda, é manter os patches em dia. Infelizmente, você tem muito software de acesso remoto, né? Citrix, software de VPN como Pulse VPN, eles têm falhas de segurança muito graves e recentes estão sendo exploradas em ataques. Então, é muito importante que a equipe, os softwares que estão sendo usados pelos usuários para acesso remoto, que esses softwares estejam sempre atualizados, porque essas falhas são usadas em ataques. Sim, e o que vai fazer também, Soline, claro, você falou do account takeover, né? Você tem instituições que, quando utilizam a nuvem, né? Sobretudo Google Docs e Office 365 para troca de documentos, o acesso externo ele fica um pouco mais facilitado. E a depender do tipo de versão que você tem, né? Dessas ferramentas de colaboração, inclusive, o controle ele é muito mais facilitado, enfim. Você tem possibilidades maiores até de autenticação, duplo nível de autenticação e por aí vai. Mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então, um ransomware que, de repente, numa dessas máquinas do usuário, desprotegidas, enfim, ligada num servidor de arquivos aberto na internet, a equipe de TI, de repente, não está conseguindo dar conta de todas as demandas, não está se preocupando com backup, o problema ele pode ser muito maior ainda, né? Então, pode ser o caso até de você diminuir um pouco a produtividade do funcionário, pelo menos temporariamente, até que uns controles mínimos, como um backup adequado, né? Suporte para todo mundo, sejam implementados. Mesmo que caia muito a produtividade, é melhor você cair a produtividade temporariamente do que, de repente, expor a empresa a um risco que seria um golpe de misericórdia nesse momento. Sim, ransomware na rede corporativa causa uma dor de cabeça enorme. Infelizmente, nós já vemos empresas sofrendo ataques grandes. Então, é algo, sim, a se preocupar e a empresa precisa se organizar minimamente para evitar ou para mitigar esses riscos. Um outro aspecto, e agora eu quero jogar para o Vinícius, é a questão do tráfego de VPN, a própria questão de segregação de redes, que muitas empresas não têm, né? Vamos ligar o usuário na VPN da empresa. Sim, mas isso para que isso funcione bem, você precisa ter um certo nível de segregação de rede já planejado, porque se você não tem isso, você vai estar jogando todo mundo dentro do mesmo ambiente, aí você vai ter outros problemas, né, Vinícius? Não, sem dúvida. Nesse sentido também. E só para antes de te jogar a bola, usar ou não a máquina do empregado também envolve os próprios limites de auditoria que você vai ter na própria VPN. Exato. Porque a depender de como você faz, você pode ficar restrito também e eventualmente pode até monitorar atividades pessoais, íntimas, né, ou pessoais do próprio funcionário, né? Isso tem a ver com o que o Fábio acabou de comentar no aumento da superfície de ataque. Você vai passar a ter acessos remotos que você não tinha antes. e você vai ter, como isso vai estar sendo feito meio às pressas, e vai ter um monte de organização aí que nunca fez, vai acabar tendo a conexões assim, que simplesmente você tem uma vai estar conectando uma máquina remota direto dentro da rede interna da empresa, sem nenhum tipo de segregação ou controle. Como se estivesse ligado no mesmo, lá no mesmo switch, praticamente, tá? Então, isso tende a isso tende não, isso vai criar uma superfície de ataque ainda maior. O que, que é o ideal? Tá? É que essas VPNs, elas sejam, as pontas dessa VPN, sejam uma, obviamente, o terminal do funcionário em casa, e a outra ponta seja um equipamento ou um servidor dedicado a isso, mas um concentrador de VPN dedicado para esta função. Tá? Seja um equipamento específico lá, um appliance da vida, ou seja um servidor que você montou e botou lá um OpenVPN, ou botou um Windows para usar um servidor de IPsec, ou mesmo PPTP. Tá? E esse servidor, esse concentrador de VPN, ele deve estar segregado do restante da rede. Ainda que, de repente, a empresa ainda não tenha a rede interna segregada, é tudo uma única grande rede, tá? Aí é mais importante ainda fazer isso que eu estou falando aqui, que é você separar o concentrador de VPN do resto da rede, botar numa outra rede, e fazer a comunicação entre concentrador de VPN e o restante da rede passar por um firewall, por um filtro de pacotes. E nesse filtro de pacotes, você limitar os acessos, trata os acessos vindo da VPN como se fosse vindo da internet, tá? É só com uma exposição bem mais limitada. E no filtro, libera especificamente aquilo que tu precisas liberar para os teus funcionários que estão trabalhando remoto. Isso vai dar trabalho. Ah, isso é um pouco chato de ficar vendo tal coisa não funcionou, tal coisa funcionou e por aí vai. Isso vai dar um pouco de trabalho. Mas essa segregação é necessária para evitar que uma máquina comprometida, um terminal comprometido lá do lado do funcionário, permita um acesso indireto, né? Ou seja, um atacante passa pela máquina do teu funcionário, o terminal dele, e a partir desse terminal acessa a tua rede interna de forma livre. Então, para evitar isso, tens que isolar, é necessário isolar esse concentrador de VPN, que é o que a gente já recomenda normalmente, tá? Mas nesses casos, ainda mais necessário, principalmente se a rede da empresa já não tiver segregação, ou seja, for uma única grande rede com todos os servidores lá dentro. E chama atenção para o seguinte, tá? Para uma situação que é recorrente e que a gente encontra em vários ambientes. Quando a gente fala em uma rede segregada, a gente não está falando só em faixas de endereço IP diferentes, tá? E está todo mundo no mesmo segmento de rede. A gente está falando segregado lá no nível de enlace, para quem entende a coisa, para quem entende um pouco mais de redes, tá? Você vai ter que mexer lá no nível 2, você vai ter que ter ou switches fisicamente separados ou você vai ter que usar a VLAN. Se não houver essa segregação, por mais que você tenha faixas de IPs diferentes, isso não vale. Isso não é suficiente. Então, esse cuidado tem que ser tomado para a gente evitar maiores problemas aí ao estabelecer essas VPNs, tá? Que a coisa tende a ser feita muito na correria e isso vai gerar problema. Sim. E antes da gente até passar para a questão das orientações para os empregados, e é um tópico um pouco mais livre, né? Eu diria que as empresas também vão ter que se preparar com o suporte nessa situação de pessoas trabalhando em casa. A demanda pelo suporte vai aumentar. Sem dúvida. Né? Você pode desde utilizar scripts para instalações e a própria ideia lá do pendrive que o Vinícius colocou, mas o fato é que os atendentes, as pessoas que vão lidar com o suporte, elas vão ter que ter uma paciência um pouco maior e uma compreensão um pouco maior, porque a gente está numa situação diferente, atípica, as pessoas estão um pouco mais nervosas, né? Então, as empresas, né, vão ter que também preparar um pouco melhor e aí é uma questão de liderança, né? De lideranças que saibam lidar com nesse momento com de uma forma um pouco mais serena, que é o que a gente precisa. Eu tive contato dia desses também com uma situação em que as pessoas perderam completamente a serenidade, e até certo ponto é compreensível diante do ineditismo do caso. Sim. Mas também a gente tem que... Não pode ir por esse caminho, porque daí só dificulta as coisas. Se você criar animosidade entre os grupos, aí sim que a coisa não vai funcionar, né? É. Enfim. Guilherme, um último ponto antes da gente passar adiante ali no... Uhum. Pra, pois não, claro. Vai lá. Do funcionário, né? A gente até passou, a gente até citou um pouco isso, mas a questão... Eu quero frisar a questão dos links internet, tá? Uhum. Ainda tem muita gente usando internet via rádio, isso vai ser um problema. Ah, é? A internet via rádio, sim, já é um problema, a coisa já tá entupida, sim. Assim, no sentido do espectro, né? Uhum. De frequências, já é um problemão. A qualidade não é boa. Uhum. E nós temos, eu acredito que nós vamos ter os provedores, a própria infraestrutura de internet nacional, ela vai, já deve estar sofrendo impacto, mas vai sofrer um impacto ainda maior, que a gente vai ter um fluxo cada vez maior de dados em cima dessa estrutura. E a gente tem que estar preparado para eventuais falhas nessa estrutura, no sentido de não conseguir comportar a demanda toda. Exatamente. No interior, a gente, aqui onde eu moro, a gente está bem tranquilo, tem fibra para tudo quanto é lado, todo mundo com... Todo mundo não digo, mas assim, internet de 80 mega é trivial, tem dois, três provedores que oferecem, até mais do que isso. Mas eles estão preparados para uma situação em que tem um certo perfil de uso, né? Que você não tem aquela carga toda, aquela demanda toda. Agora, a gente passando todo esse processo de trabalho, que antes era local, uhum. passa todo ele remoto, a gente vai gerar, com certeza, uma carga maior de tráfego aí, e a gente não sabe como é que os provedores... A gente vai testar a capacidade dos nossos provedores nesse uso. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Aí sim... É uma ameaça que tem que ser considerada pela empresa, no sentido de, ok, vamos tratar a ameaça que se concretizou, que é de uma pandemia, né, que a gente não estava preparado. Então, vamos todo mundo para casa. Agora, considere a possibilidade do link do próprio usuário não dar conta, por a qualidade não ser boa. Uhum. Isso atrapalha reuniões, isso vai atrapalhar os acessos e tudo mais. E se prepare também para, de repente, a gente ter certas indisponibilidades, dependendo dos locais, assim, dependendo do provedor, e não dá, e não for possível trabalhar remoto. Então, como é que você vai continuar tocando essas operações? Então, é necessário esse cuidado. A própria questão de todo mundo fazendo reuniões, né, fazendo conference com vídeo em HD, sim. Isso aí vai destruir os links. Vamos ao nosso exemplo aqui, né, Guilherme? A gente começou gravando com Discord, vamos perceber uma diferença no áudio. A gente começou gravando com o Discord. Chegou no ponto que o Discord deu um pau. Eu não consegui mais entrar no canal de voz. Aí depois... Aí eu tirei o robô aqui que faz a gravação. Eu tirei ele. Aí iniciamos de novo a coisa aqui. Eu consegui entrar de novo no canal de voz. E o robô não conseguiu mais entrar. Então a gente está imaginando que foi o... Enfrentando... Foi o problema aqui. Provavelmente problema. Capacidade do Discord que está... Sim. Várias plataformas públicas, né, de acesso, de compartilhamento, elas já registraram um pico aí de uso e algumas também registraram dificuldades de conexão. Foi o caso do Teams, da Microsoft, que é bastante usado em âmbito corporativo. Ele uhum. registrou na primeira semana aí na Europa de muitos incidentes de disponibilidade. Então, essas ferramentas, sim, estão sofrendo aí... Pela sua popularidade, registraram um aumento grande, né, de usuários nesses dias. Então, isso pode ocorrer e é importante o pessoal de TI ter um plano B. Né? Yeah. É importante, especialmente se o funcionário tem uma função crítica dentro da empresa, ter uma conexão extra ou separada para esse usuário. Claro, isso varia conforme a necessidade de cada empresa. Yeah. Pessoal, eu gostaria agora de virar a chave aqui para a gente falar em algumas orientações para os empregados, começando com a Soline. Sim. Porque o que acontece é que tem bastante gente, já principalmente na área de TI, que está acostumada a trabalhar com home office. Uhum. Né? Nós mesmos temos uma experiência, a gente falou antes aqui, Só que não são todas as pessoas que estão acostumadas a fazer isso. A relação que muitas pessoas têm com o computador também é diferente. E eu acho que a gente pode contribuir com algumas dicas bem abertas, sim, aqui, bem gerais e muito cotidianas, sim, né? Sobre como lidar com o trabalho em casa, né, Soline? Como nós comentamos no começo do programa, há um desafio extra, além de todos os outros itens desafiantes da produtividade em home office, há um item extra dessa vez que é a presença das crianças em casa, né? Eu vi diversas estratégias aí que as pessoas estão adotando. Eu acho que nesse momento não é ideal deixar as crianças com os avós, os nossos ouvintes sabem por quê. Eu vi, por exemplo, casais que ambos estão tendo que trabalhar em casa com as crianças e eles estão se revezando. Então, no período da manhã, um cuida das crianças enquanto o outro trabalha, no período da tarde eles se revezam. É uma alternativa, né? Uhum. Eu altamente indico, depois de 10 anos em home office, que as pessoas tenham um ambiente separado dentro de casa para o trabalho. De preferência, um escritório, uhum, com porta, onde você possa fechar, possa se isolar do restante do ambiente da casa, né? Claro que você pode esperar mais interrupções ao seu trabalho, ou seja... alguém que mora na sua residência precisar falar com você, precisar te interromper, isso aumenta consideravelmente quando você está em home office, mas é algo a ser conversado, algo a ser explicado, né? Olha, agora eu estou numa reunião, não posso, ou não, na próxima uma hora e meia, por favor, não fale comigo, porque eu vou estar ocupado em uma conferência com outros funcionários ou com o chefe, enfim, então é necessário essa comunicação, né? E você, uhum, ter esse cômodo específico na sua casa para o trabalho. Eu altamente recomendo e ajuda também a você a se concentrar e melhorar a sua produtividade. E no caso, uhum, da questão dos filhos, né, Fábio? De separar, dos pais compartilharem esse cuidado, dependendo da idade das crianças, vai ser necessário, principalmente para a mãe, vai ser um problema. Uhum. É porque tem uma certa idade que eles estão muito apegados à mãe, o tempo todo. Uhum. E se não houver essa possibilidade desse isolamento, no sentido de dar a impressão para a criança que a mãe saiu de casa, de fato, uhum, pode atrapalhar substancialmente, né? Então tem que haver um entendimento nesse sentido por parte das empresas, que vai ter uma carga potencialmente maior ali, que já acaba existindo, né? E a gente já sabe que o mercado de trabalho já tem um problema quanto a isso, com relação às mulheres com filhos, né? Uhum. Isso vai ter que ter... Para isso vai ter que ter uma compreensão ainda maior nesse sentido, né? Sim. Principalmente em ambientes que você não consegue se isolar completamente, né? Eu diria que nós vamos precisar também contar com essa compreensão, inclusive dizer, né? Olha, quando não houver essa possibilidade, as pessoas todas estão entrando em, né? Quem está em home office lidando bastante com conference, muitas não estão acostumadas a fazer esse tipo de reunião. Uhum. Mas talvez seja interessante você mencionar, olha, eu estou aqui no ambiente, meu filho está perto, exato, eventualmente ele vai me interromper, sim, vai fazer barulho, então eu peço que vocês compreendam, porque muitas pessoas vão estar nesse cenário, então não é o momento para a gente eventualmente ficar brabo com isso, não há espaço para isso agora, né? Nós vamos lidar com uma situação cotidiana muito mais comunitária, no sentido de a gente abrir mão de uma certa forma de comportamento que é possível de se ter dentro de um escritório corporativo, a gente vai ter que... A coisa vai ficar muito mais caseira e a gente vai ter que ser compreensivo, sim, com isso, sim, né? Não adianta. As pessoas vão ter que se preparar, parar para preparar comida, né? Vai ter toda essa preparação, mas eu acredito assim, se você quiser manter a sua produtividade no home office... Por um longo período, é importante você manter disciplina de horário, Eu também, uma dica interessante é vista-se para o trabalho, porque a pessoa vai sentar para trabalhar e se você se veste para o trabalho, então você transmite ao seu cérebro, olha, esse momento, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Evite trabalhar de pijama, né? De crocs. Exatamente. Então, acho... claro, você pode estar à vontade, mas é importante você se vestir para o trabalho. E isso é um truque psicológico que realmente ajuda e funciona, né? E aí tem várias dicas de produtividade que as pessoas podem adotar, né, para visando manter essa produtividade e esteja preparado para interrupções. Algumas interrupções são graciosas, como eu me lembrei daquele vídeo famoso Sim, do cara. Daquele senhor jornalista. Dando entrevista, né? Jornalista para BBC, e aí os filhos dele entram no escritório. Claro, isso são coisas graciosas que todo mundo tem que estar preparado, que isso vai ocorrer, não tem jeito. Claro. Eu hoje mesmo tenho um podcast que a gente grava lá na faculdade no Sesuca, vamos continuar gravando, né? E vai ter uma gravação amanhã e uma das participantes disse, olha, eu tô em home office, eu tô com meu filho aqui e eventualmente ele vai participar do podcast. Isso não tem problema, vamos talvez até seja bom que participe para as pessoas começarem a se acostumar e ver que não tem nenhum problema isso acontecer, né? Eu acho que um outro problema também que é bem comum é a falta de supervisão que você tem por estar na sua casa, né? De repente você não tem outras pessoas olhando, né? O seu chefe não tá ali perto, eventualmente você pode se permitir a dar uma olhadinha no Facebook, no Instagram, ou sei lá o quê, né? Ficar vendo vídeo no YouTube. Sim. E eu acho que é sempre bom evitar essa... Porque é uma armadilha, é muito fácil você sair do foco já estando em casa, né? Aquela coisa ali de a geladeira tá ali perto... A cama tá ali do lado, né? A TV tá ali, então você poderia, né? Ah, vou ligar a TV. Então, é bom não entrar nessas armadilhas também, né? Não se trata de férias. Exato. A gente tem que mandar. As distrações são enormes, né? Então, além das interrupções das pessoas que moram na mesma casa que você, tem também as distrações, porque especialmente hoje o WhatsApp e outros programas de mensagem instantânea. Então, se você não tiver uma disciplina para falar estou trabalhando e você diminuir o número de interrupções, né? Você não vai conseguir produzir. Além disso, há outros fatores psicológicos também que influenciam em quem trabalha em home office por um longo período, né? Que é a falta de interação com outros funcionários. Então, isso gera sentimentos de abandono, que você está abandonado, ou então que você é o último a saber das coisas que estão ocorrendo na empresa, porque você está trabalhando de forma remota. Então, há todo um trabalho a ser feito pelo RH e também pelos chefes, né? De envolver o funcionário para que ele não tenha essa sensação de abandono ou para que ele esteja a par das novidades, decisões que a empresa está tomando. Então, isso é importante. E hoje nós temos tantos recursos, né? Que facilitam a comunicação para fazer reuniões virtuais. E esses recursos devem ser usados e abusados para que o funcionário se sinta incluído, se sinta parte da empresa e se sinta produtivo, porque isso é algo prazeroso, você saber, olha, o meu trabalho estou rendendo mesmo estando no home office. E o próprio gestor, né, Soline, olha, você não precisa muito, né, você pode, através de um e-mail diário, né, seja no início do dia, no final do dia, você envolver as pessoas, falar o que está acontecendo, dizer o que se espera, né? Uma mensagem de apoio. Isso pode ser feito, inclusive, por e-mail, sim, né? Sim. Não se precisa muito para fazer esse tipo de coisa, porque senão você pode dizer, já tá todo mundo meio desestimulado, preocupado, né? Numa situação adversa, a gente precisa, e nesse momento, chefes desagregadores é tudo que a gente não precisa, né? Claro, não tem como mudar a personalidade das pessoas, né? Mas requer um esforço de empatia de gestores muito superior. A gente tá entrando num momento em que o valor da comunidade, o valor comunitário, ele é muito importante. Se a gente perder isso nesse momento, a coisa tende tende a se desagregar muito rapidamente, muito facilmente, sim, né? Sim, e para equipes trabalhando remotamente, né, os chefes, né, já para quem tem a função de liderar pessoas, uma call, né, a gente chama de call, uma call semanal ou a cada 3 dias para alinhar o trabalho, ou olha, isso deve ser feito, eu acho importantíssimo, né? E claro, há todas as regras para você participar bem de uma reunião virtual. Nós recomendamos que você não use o microfone embutido, né? Que você, que você tenha microfones melhores, que você tenha uma boa câmera, porque numa reunião virtual é bom quando as pessoas se veem, torna a coisa mais humana, né? E também é importante que essas reuniões tenham, claro, uma pauta lá a seguir, os assuntos que serão tratados, porque senão você vai perder muito tempo com isso, né? E também tomar cuidado com as distrações, como eu já citei no caso do WhatsApp, né? E existem várias dicas de produtividade, porque enquanto seu chefe não está olhando, você tem que produzir. Eu, quando comecei nisso, dois sites que me ajudaram bastante nessa área foi o efetividade.net e o adorohomeoffice.com.br. Ambos lá têm um material bastante antigo, bastante coisa que ajudam você a se tornar uma pessoa produtiva. E tem técnicas também, né? Eu gosto muito da técnica conhecida como Pomodoro, né? Ela é bem simples o funcionamento dela. Basicamente, você trabalha 25 minutos focado e 5 minutos... de forma mais relaxada, onde você pode, não sei, querer checar o WhatsApp ou querer checar o seu e-mail pessoal. É uma técnica que comigo funciona. Ah, inclusive, eu tenho inclusive um tomatinho aqui, está nas minhas mãos. Eu tenho um tomatinho que ele é um timer, né? Então você coloca ele para funcionar 25 minutos para trabalhar focado. Quem trabalha na área de TI, o meu trabalho é técnico, é bastante focado, análise de malware. Então, 25 minutos é um tempo legal, né? Mas você pode fazer de forma... alterar esse tempo, né? Então, tem várias técnicas. A Pomodoro é uma delas para garantir com que você seja produtivo, né? E que você use as ferramentas de produtividade e colaboração que estão disponíveis aí hoje no mercado, e tem muitas, né? Que nós podemos sugerir. Eu acho que essa questão da reunião remota, grande parte das nossas reuniões aqui na Brown Pipe são remotas, né? E há muito tempo, e isso não traz, os nossos clientes também estão acostumados a fazer isso, mas é sempre bom ressaltar a questão de um microfone ruim, né? Ele acaba com uma reunião, porque você não consegue ouvir, você não consegue entender as pessoas, né? Ou as pessoas não conseguem se ouvir. Então, isso chega um momento que é muito desgastante, né? Um ambiente próprio, sem barulho, na medida do possível também, para fazer essas reuniões, né? A questão da câmera envolve também uma boa iluminação, isso transmite um certo profissionalismo, sim, né? Então, se você... Imagina só, você já tá em casa, de repente não tá bem vestido, não tem iluminação, teu microfone é ruim. Nossa, é uma reunião que tende a ser ruim, né? Esses aspectos estéticos, eles também podem colaborar para melhorar muito ou para piorar muito a situação, né? E também deixar a câmera, quando você tem uma câmera que não é a do Note, né? Uma outra câmera, deixar ela na altura dos seus olhos, na medida do possível, sim, porque isso também ajuda, né? Você não fica aquelas reuniões que o cara tá sendo visto de baixo, assim, dá um efeito meio de filme de terror, assim, filmado de baixo. Esse cuidado com cenário, né, de repente, você vai pro quarto da bagunça, né, pra se isolar, conseguir trabalhar, você vai pro quarto da bagunça. Aí tem, pelo menos tira a bagunça do fundo da câmera, assim, pra não ficar uma coisa muito estranha. A questão de como tu vai ajustar isso é importante pra não passar uma imagem ruim, né? A iluminação, claro, não precisa se ter muito cuidado com a iluminação, mas cuidar com janela ao fundo, né? Não sentar com uma janela na frente de uma janela. Sim. Aí a cara da pessoa fica completamente escura, tem um problema de exposição ali, aí fica ruim de você enxergar. Então, alguns cuidados, já que a gente vai trabalhar remoto, né? Vai ter essas reuniões, alguns cuidados mínimos, assim, pra deixar a coisa agradável, pelo menos, né? Sim. Claro. A gente que se acostumou, que grava desde 2012, né? A gente, todos nós temos bons microfones por conta dessa necessidade. Mas ter um bom microfone passa a ser, independentemente do que está acontecendo agora, é algo que você pode, tem que pensar em investir, né? Porque é a qualidade do seu áudio e deixa, né, muito mais agradável de se ouvir se todo mundo tem bons microfones, né? Sim. Pessoal, então, como último tópico aqui, a gente reuniu algumas ferramentas, né? É uma lista bem pequena, existem muitas outras aí, e quem quiser também nos sugerir outras ferramentas que eventualmente a gente não citou, podem nos sugerir que a gente atualiza o post do podcast. A ideia é realmente dar opções para as pessoas que querem fazer coisas que eventualmente não estão acostumadas. Eu começo por ti, Soline. Tem alguma ferramenta aí que você queira... Sim. Ressaltar dessas aqui que a gente destacou? Sim, hoje nós temos uma variedade de ferramentas que ajudam a reunião remota ou onde você precisa se comunicar com alguém e aumentam a sua produtividade no escritório remoto, né? Eu vou comentar as que eu uso e recomendo e tenho conhecimento, né? O Jitsi é bem legal, você pode inclusive instalar ele no celular para fazer calls e para fazer também videoconferências. Inclusive, um leitor nosso, né, um ouvinte nosso, o Jason Pandini, ele indicou, eu uso, é muito bom. Tem o Zoom, que também é excelente para chamadas em equipe. Em ambientes corporativos, o Teams da Microsoft é bastante comum. E algumas empresas agora estão em momento liberando alguns acessos que antes eram pagos de forma gratuita, né? O Google liberou o Meet para reuniões, né? Mas o que eu acho importante nesse momento? Se a sua empresa trata de assuntos críticos ou confidenciais, evite usar o WhatsApp, Telegram, Skype. Essas ferramentas não são ferramentas que te trazem uma segurança dos dados que serão compartilhados, né? Então, para assuntos mais sensíveis, né? Nós recomendamos outros programas que são mais seguros, né? Especialmente o Signal, o Threema, o Wire, eles são mais seguros, tem uma criptografia ponto a ponto e vão trazer uma comunicação mais segura para assuntos críticos, né? Esses são os softwares que eu uso e recomendo. Vinícius? O Jitsi é bem interessante, tá? Principalmente quando se envolve pessoas que têm certa dificuldade com informática, tá? Sim. Porque você monta, você só cria lá o link com o nome da sala que você quer, não tem login, não tem nada. É só clicar no link. Então é muito útil nesse sentido. Sim. Recentemente eu conversei, na verdade ontem, com uma colega de uma instituição que nós dois somos voluntários lá, e ela comentou comigo que fez uma reunião usando o Jitsi com 30 pessoas. Uau! Tá, e funcionou muito bem sem o vídeo ativado. Tá, então, 30 pessoas sem o vídeo ativado, ela conseguiu usar muito bem, assim, a reunião durou mais de uma hora tranquilamente. Então, o Jitsi é bem interessante nesse sentido. E é gratuito, né? E é gratuito, Legal. A gente ainda tem o Whereby, que a gente costuma usar também, né, Guilherme? Só que o Whereby, a versão gratuita, a qualidade dele é melhor do que o Jitsi. Quem vai criar a sala precisa ter um login, mas é muito fácil de criar. E até 4 pessoas é grátis, é free. Tá? Então você pode usar até 4 pessoas com uma ótima qualidade. Você pode usar o Whereby. Acima disso, aí você tem que pagar aí alguns dólares por mês. Dá uns 10 dólares por mês, se não estou enganado, é $9.99, uma coisa assim. E aí você tem direito a até 3 salas simultâneas com até 12 pessoas em cada sala. Tá? É uma alternativa também. E uma recente que eu venho utilizando aqui, que a gente está até fazendo alguns testes para algumas necessidades nossas, né, Guilherme, da própria empresa, que é o Zoom. Tá? E que tu citaste aí também, né, Fábio? Eu dei aula ontem à noite pelo Zoom. Uau! Então eu passei. Na verdade, eu fiz duas coisas ontem à noite. Fiz uma reunião que envolveu várias pessoas em várias partes do estado que nunca tiveram contato com o Zoom. E foi muito fácil, assim, elas entraram sem dificuldade na reunião. Foi bem tranquilo. E eu usei para aula ontem também, muito tranquilo. O Zoom, a versão free dele, você pode fazer reunião um para um sem limite. reunião com até 100 pessoas, olha só, até 100 pessoas. Uhum. Você pode fazer também na versão free, mas limitado a 40 minutos. Uhum. Então, deu 40 minutos, ele vai encerrar a reunião e você vai ter que iniciar tudo de novo. Mas existe, é uma opção. E tem a versão, aí a próxima versão, a versão paga dele, que foi a que eu utilizei. Se eu não estou enganado, são 15. Não, são 15 dólares. São 15 dólares, é 14 alguma coisa, são 15 dólares. E você tem direito a uma sala rodando com até 100 pessoas dentro, todo mundo com vídeo ligado, se quiser, e áudio. Uhum. E funciona muito bem, tá? Tinha várias pessoas usando áudio ao mesmo tempo ontem na aula e nessa reunião que eu tive à tarde. E funcionou muito bem. Então é uma solução possível também. Tem uma questão, né, Vinícius? Para reunir, isso é tão importante quanto todo o resto. Use um fone, né? Porque se você não estiver de fone, você corre o risco de vazar o áudio e dar aquele efeito de sanduíche-ish, né? Sim. De você, das outras pessoas ouvirem o próprio retorno. Então, sempre de fone para evitar o vazamento do áudio. Na verdade é o seguinte, se a tua máquina tá legal, no sentido que tá legal... Então, o sistema operacional tá ok com os teus microfones, suas caixas de som, e o cancelamento de ruído funciona bem, tá? Tanto que o pessoal ontem, nessas duas reuniões que eu tava, a maioria não estava com fone. A maioria tava usando... À tarde, a maioria tava usando o celular para participar da reunião, sem o fone de ouvido. E à noite, a maioria tava usando o computador sem fone de ouvido. Tá? Uhum. E foi bem tranquilo, assim, não deu esse tipo de efeito, e o cancelamento de ruído dele funcionou muito bem. Isso no Zoom, né? Isso no Zoom, tá? Funcionou muito bem o cancelamento de ruído dele, tanto no telefone quanto no desktop. Então a experiência foi muito boa nesse sentido, assim. Pena que o dólar tá R$5, né? Mas enfim. Uhum. No caso do Zoom, dá uns R$80, R$70 e poucos por mês, mas você pode usar indefinidamente durante o mês, né? E o AirBuy dá em torno de uns R$50, R$60 por mês. Tá? Se for bem utilizado, ele se paga, né? Sim. Não sim, é um sim, valor sim, absurdo sim. também, assim, mas não precisava ser R$5, R$5,20 que vocês falaram, né? Que tava ontem. Não precisava estar custando tudo isso. Outras necessidades que eventualmente podem surgir para aqueles que não têm ferramentas de colaboração, né, como o próprio Trello, né, que é também pago, mas é bastante interessante para pessoas que estão indo trabalhar remoto. Você consegue agregar as atividades, né, em ferramentas como o Trello. Existem várias outras de tarefas, né, de questão de colaboração de tarefas, mas o Trello é muito completo, tem uma série de plugins para que você atenda muitas necessidades. Mas pode ser que você precise sincronizar arquivos, né? E aí, tanto o Dropbox, que tem aquela versão gratuita, mas uma paga, mas também há outras, como o próprio Resilio Sync, que até exige um pouco mais de conhecimento do sujeito para fazer o compartilhamento de arquivos. Ele também tem versões pagas, mas o Resilio Sync é muito completo, assim, permite o compartilhamento de arquivos de tamanhos bastante grandes, assim... Uhum. Então pode ser útil dar uma olhada lá e também pensar em backup nesse momento, né? Que era uma coisa até que a gente não comentou antes, mas o backup, se nós deixarmos o usuário armazenar dados nos próprios computadores sem que se faça backup disso, nós podemos ter um problema bastante grande, né? E desde o próprio Dropbox, o SpiderOak, que foi aquele recomendado pelo Snowden, mas que tem algumas limitações, até o CrashPlan, que oferece backups centralizados e uma série de coisas. O Vinícius que utiliza, né, Vinícius? Sim. Mas é bastante completo o CrashPlan, né? É verdade. Dá tranquilamente pra usar. Mas claro, tudo que tu falou aí, o CrashPlan é até mais tranquilo de fazer o setup dele. Mas pro usuário final... Dependendo, se o cara não tem muita intimidade com TI, pode ser um pouco difícil, tá? Pode efetivamente ter algum problema aí. Pessoal, eu acho que com isso a gente encerra, enfim, esses pontos que a gente quis tratar aqui. Claro, a ideia foi trazer dicas, né, e para uma situação que pode ser muito ampla, pode ser muito diferente de empresa para empresa. As pessoas ainda estão bastante nervosas, estão se adaptando, então a gente... sugere que você, na medida do possível, lide com bastante calma. Sim. Nessa situação, tende a passar, né? E a gente vai ter que fazer o que for possível para permitir que as coisas continuem funcionando. A gente tem que continuar trabalhando, a gente vai enfrentar um problema econômico bem evidente aí, então a gente tem que talvez reduzir um pouco, né, algumas das expectativas e continuar trabalhando. Não tem o que fazer, né, pessoal? Sim, exatamente. Eu acredito que a gente cobriu bem todos os planos, todos os detalhes, né? Dá para ser produtivo em home office. Sabemos que essa situação é inédita para muitas pessoas, mas olha, é possível ser produtivo em home office. Eu acredito que depois que nós passarmos por toda essa situação, e ela vai passar, as empresas estarão mais abertas a entender e aceitar o home office como uma alternativa viável de trabalho produtivo para os seus funcionários. Nos grandes centros, nas grandes cidades, isso é mais bem aceito, as empresas estão mais abertas a isso, mas nas cidades menores, nos centros menores, nem tanto. Eu acredito que, vendo o lado positivo de toda essa situação, nós teremos mais gente trabalhando em home office e tendo uma qualidade de vida melhor depois que nós passarmos por toda essa situação. Então, é o que eu desejo para todos os nossos ouvintes. Seja produtivo mesmo no home office e, claro, nesses dias difíceis, se preocupe com a sua saúde, se preocupe com a sua família. Essa é uma prioridade importante além do trabalho. Vinícius? Cara, vamos tocar ficha, vamos fazer o que a gente tem que fazer, conforme falou o Fábio. E esperamos que a gente, através aqui do podcast, a gente possa... servir um pouco aqui, o Segurança Legal possa servir um pouco para dar uma distraída nesses tempos, nesses momentos que nós vamos enfrentar aí pela frente. A coisa está começando aqui, esse enfrentamento vai nos demandar um tanto de resiliência, digamos. Sim. Assim, né? Sim. E eu espero que o Segurança Legal possa de alguma maneira contribuir para isso. Bem, pessoal, então agradecemos a todos que ficaram até aqui. Esperamos honestamente que no nosso próximo encontro todos nós nos encontremos melhores do que estamos agora. E é justamente isso que a gente espera. Pessoal, até a próxima e nos encontramos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até lá!